ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. E fica tudo bem. Posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem.